Muito obrigado. Apocalipse para sempre. Estou muito satisfeito que eu tenho visto a repercussão. Mas a religião de Deus sempre na frente. E falando em Apocalipse com simplicidade, aqui as matérias que nós vamos estudar mais tarde, aqui são as diretrizes espirituais da religião de Deus. Quem foi que trouxe? Levanta o braço. Os tempos chegaram e chegaram mesmo. É bom vocês irem acompanhando, que a salvação de vocês está no bem que vocês fizerem, ensinando o pessoal a se libertar. Já dizia o irmão Zarur, Edno Raimundo da Rosa, de se lembrar. Em 1961, por aí, o poder se tornará fluídico nas mãos dos poderosos. Sairá como líquido entre seus dedos. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. Regimes vão se desfazendo, vão morrendo por tédio. Mas nós sabemos que essas transformações dificilmente são pacíficas. Vão assim, daqui a pouco desce, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce. Como dizia o irmão Zarur, não há segurança fora de Deus. E realmente não há segurança fora de Deus. Já que nós estamos estudando o Apocalipse, eu até vou pegar aqui uma citação que eu gosto muito, que vou colocar sempre nos novos livros da coleção. Fiz um pequeno comentário. Deus avisa antes. Vamos sempre colocar folhas de rosto. E em seguida, o trecho do Velho Testamento é o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Amós diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós escrevemos aqui: diante dessa promessa de Deus, a nós feita por intermédio do profeta, nada poderemos temer, confortados que somos também pelo Salmo 91, que diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então, para nós não sermos apanhados de surpresa, eu vou repetir essa passagem do profeta, para que vocês guardem, os que não a conhecem ainda, e não se esqueçam jamais. Porque aí o temor vai sair dos seus corações. Temer é uma desgraça, hein? Ter medo, quem tem medo já está perdido. Há um ditado antigo que diz assim: o covarde morre várias vezes durante a sua vida, o valente uma vez só. Quer dizer, naquela vida, porque nós morremos e nascemos em muitas vidas, porque nós reencarnamos muitas vezes. Mas é isso mesmo. Há um pensamento meu, deixa eu ver se eu repito de memória: nada mais perigoso do que um homem ou uma mulher com medo. O medroso é mais perigoso que um homem armado. O medroso ou a medrosa, eles são mais perigosos que um homem armado ou uma mulher armada. Bom, deixa eu guardar isso aqui. Está na página 132. Nós paramos lá. O medroso é mais letal que o homem armado. É a página 143. no primeiro volume da Dialética da Boa Vontade. Quem estiver aí, As Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, volume 2, favor abrir na página 132. O poder maravilhoso de Jesus. No silêncio, o discípulo se apronta para a chegada do Mestre e entende as revelações. Quando o discípulo estiver pronto, o Mestre sempre aparecerá. Vocês receberão inesperadamente a visita dele, que a todos chamará aqui ou na sarça ardente. Quem nos ouve, quem estava conosco nas reuniões anteriores, já sabe muito bem o que é sarça ardente, que nós juntos recorremos ao asterisco 4. Está na página 148, não vou lá voltar, senão a gente fica no mesmo ponto. Na página 148, no apêndice deste capítulo. Jesus é o nosso modelo, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 6. Para chegar à categoria de Cristo planetário, Jesus entrou no silêncio. Então chegou até ao Pai. Nós chegaremos também ao Pai se entrarmos no silêncio. Qual a nossa ligação com o mundo invisível, se não através dos outros sentidos que estão além dos 5 sentidos físicos? É a mediunidade. Por isso que explicamos aqui na página 283, no segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, o seguinte: porque o templo da boa vontade tem a suprema função de unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Somos todos médiums. O capítulo é quanto à abrangência do TBV. TBV o que é mesmo? Templo da Boa Vontade. Templo da Boa Vontade. Aliás, o Templo da Boa Vontade está abrindo caminhos extraordinários para a Legião da Boa Vontade, tendo em vista que a Legião da Boa Vontade propôs e ergueu em 1989 um templo que recebe todas as criaturas humanas. E são finlandeses, são cubanos, são americanos, são mexicanos, canadenses, são franceses, como aqueles jovens da escola de arquitetura de Besançon, a cidade natal do Vitor Hugo. São jovens da cidade, das universidades de Brasília e da região, que vão visitar o templo e ficam lá um tempão. Alguns até entram descalços no memorial Alziru Zarur, em sinal de respeito, e ficam lá sentados. Isso tudo é comovente. Como as crianças que aparecem na televisão, no programa Boa Vontade, ensinando Apocalipse. Ninguém tira a ação, a bandeira vanguardeira, a ação pioneira da Religião de Deus, com a Legião da Boa Vontade e o PBV. Como nós dizíamos aqui, muita gente às vezes vai em determinados lugares para resolver seus problemas, quando em primeiro lugar devem visitar o seu interior, a sua casa interior, ver se estão mantendo limpo o templo do Deus vivo que somos nós, como disse Jesus: vós sois o templo do Deus vivo, porque ele afirmou: o templo de Deus está dentro de vós. Deus está dentro de vós. Ora, se nós temos Deus dentro de nós, quando nós pensamos o bem, nós estamos fazendo a magia. Quando você coçou o seu nariz aí, você fez uma magia. Ela riu. Como é seu nome? Sônia. Sônia está atenta. Quantos anos você tem, Sônia? 17. Ela está atenta, me ouvindo lá. Então, o pessoal fica pensando em magia, porque vê muito filme de terror, vê muita coisa assim, eles ficam pensando que precisa fazer uma porção de cenas, cai duro, levanta a mão, baixa a mão, senta, joga um pozinho em cima. Às vezes é preciso, porque a humanidade precisa de teatro, quer dizer, no sentido assim de fazer cena, como se diz. Mas nós, que estamos na religião de Deus, e fazemos nossa iniciação espiritual de portas abertas, sabemos que nós somos o centro da magia. O que nós pensarmos, nós seremos. O que nós pensarmos, nós faremos. Então, cuidado. Cuidado que com o pensamento você pode derrubar uma pessoa. Ah, viu como é que eu sou forte? Pensei, derrubei aquela pessoa, derrubei aquele casal, derrubei aqueles filhos, derrubei aquela empresa. Ah, vai fazendo isso. Depois vamos levar milhares de anos para limpar a mente dos males que praticou contra as criaturas. Não se orgulhem do mal, mas dizem assim: eu tenho um poder, viu? Olha assim, a pessoa treme. Ora, diz Jesus que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ninguém fica impune, coisa nenhuma, porque a consciência não deixa. O remorso é pior que uma bomba atômica explodindo dentro das pessoas. Tão bom é fazer magia do bem, não fazer o mal. Lembre-se sempre disso. Vocês pensando estão fazendo magia. E como não há um ato qualquer na Terra que não tenha consequência, podem ter certeza, quando vocês estiverem pensando mal, o primeiro prejudicado, a primeira prejudicada, serão vocês. Porque somos todos médiuns. Quantos minutos temos aí? Rádio é assim. Bem, não dá para ler nessa parte, mas eu quero todo mundo com o livro aqui. Eu quero que vocês aprendam. O tempo é pouco, muito pouco. Como lembrou o Paulo ali, eu tenho dito aqui muitas vezes, essa preparação vem de milhares e milhares de anos. Vão deixar para ser reprovados no último exame? Aliás, eu me lembro sempre de certa coisa que eu li. Eu li há muito tempo, muitos anos mesmo. Diz assim: a Inglaterra perde todas as batalhas, mas ganha a última. No tempo que ela tinha colônia para tudo quanto era lado. Não era água de colônia, não. Era domínio sobre as outras nações, mais pobres e menos preparadas. Diziam assim: a Inglaterra perde todas as batalhas, mas ganha a última. Aí ganha a guerra. O contrário também é verdadeiro. Você pode vir ganhando todas as batalhas. Se perdeu a última, perdeu a guerra. Resumindo, numa maneira popular de se falar, é morrer na praia. Atravessar os oceanos das dificuldades e morrer na praia. Isso aí não é só uma infelicidade, é uma burrice que não tem tamanho. Bem, os tempos chegaram. Nós vamos continuar estudando tudo em função do Apocalipse de Jesus para os simples. Como somos todos médiuns, a luta vai ser nos dois planos. Não somente os exércitos de baixo vão lutar, como os de cima também. É bom que vocês prestem atenção ao que nós vamos ler na página 283 do segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Deus está presente. Para sempre.